Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão deste programa, deste Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo nos próximos 30 minutos para lhe trazer mais algumas histórias e curiosidades da Eurovisão. Desde a passada semana e até se justificar, vamos percorrer todas as primeiras interpretações, ou seja, todas as estreias de todos os países que participaram no Festival da Eurovisão. Esta semana vamos conhecer a estreia de alguns países, inclusive a de Portugal. Mas vamos começar pelo país vizinho, a Espanha. Estes estrearam-se 3 anos mais cedo que Portugal, ou seja, no ano de 1961. Paramos na última edição, no ano de 1960, com a estreia da Noruega, que por acaso este ano detém a participação, aliás, detém o local onde se vai realizar esta edição do Festival da Eurovisão, ou seja, a sua capital, Oslo. Mas como dizia, vamos começar então pelo ano de 1961. A Espanha trazia Contigo, de Conchita Bautista. Foi um tema que foi depois reinterpretado pela novinha Marisol e que fez um sucesso estrondoso. Mais na voz da pequenita do que da que participou no Festival da Eurovisão. A música então de Conchita Bautista e chama-se Estando Contigo, de que a música que participou no Festival da Eurovisão no ano de 1961 e que marcou a estreia da Espanha nas participações deste festival. Ainda para ouvir, a estreia da Finlândia, o segundo dos três países que se estreou neste mesmo ano, 1961, neste mesmo evento, o Festival da Eurovisão da Canção. Ou melhor, o Festival da Canção da Eurovisão. A participação da Finlândia foi de Laila Kinnunen e o tema Valoa Ikonasa. A música que teve uma participação discreta, diga-se, mas é como digo e acho que é importante, por isto, marcou a estreia da Finlândia no Festival da Eurovisão. Já lá vão 49 anos. São estas as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta emissão, neste Histórias da Eurovisão. Dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilla! maravilloso. Esperéte así. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo, hablando contigo, contigo, contigo, soñando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Yön vaipan alle on jo jäänyt maa, on tullut aika valot sammuttaa. Vain varjot vakavina paikallaan, nyt käyvät uneksi maan. On valo jäänyt pieneen ikkunaan, ken valvoo ajatukset seuranaan. Hän omaa ystävänsä kaivaten, näin laulaa toivoen. Valon säteiden tie minut muistoihin vie. Lyhty ikuinen on, muisto kuihtumaton. Kautta hiljaisen yön, taakse tähtösten vyön, laulu hänelle soi, jos kuulla hän voi. Nyt syttyy kaunis uusi tähtönen, jo laulajakin huomaa loiston sen. Nyt armas laittoi valon ikkunaan, mua kuulee kaivatessaan. Jää valo alle aamun koittavan, tää uneen vaipunut on laulajan. Hän luokse ystävänsä kiitäen, käy siivin unien. Mas outro país ainda se estreava neste mesmo ano no Festival da Canção de Eurovisão. Era a Jugoslávia. A extinta Jugoslávia. Liliana Petrovic era a intérprete que marcava a primeira de muitas presenças deste país e dos derivados na década de 90 no Festival da Eurovisão. Trazia-nos Neka Devna Zvezda, um tema mais calmo, mais virado para a balada, sempre com uma influência inconfundível das raízes jugoslavas. A filha da Europa participava assim pela primeira vez no Festival da Eurovisão, corria o ano de 1961. Neka Devna Svezna, Svezda, aliás, era o nome da música. A intérprete chamava-se Liliana Petrovic. Noć na putu tam, san od zvezda, tako je žur, san u oku moj. Oh, znam ja, Dejaci bio uz mene tu. Oh, znam da si još moj, plaču noćas grane u oku mome. Znam da si još moj, plaču noćas grane u oku mome i snu. Nos anos de 1962 e 1963, não houve novos participantes do Festival da Canção da Eurovisão. Contudo, o sucesso do festival foi sendo cada vez maior. E em 1964, entrava finalmente Portugal. A música que Portugal levou ao Festival da Eurovisão, a primeira, foi resultado do primeiro Festival da Canção RTP, precisamente no ano de 1964. Venceu António Calvário com Oração. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro. Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro. Senhor, ao rogar teu perdão, Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor eu na vida jamais encontrará. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. I'm walking the streets in the rain. Foi o tema que Butch Moore levou à primeira participação da República da Irlanda no Festival da Canção na Eurovisão. Foi em 1965 que tal aconteceu. A Irlanda, o país que arrecadou mais títulos até agora, participava no Festival da Eurovisão apenas 9 anos depois do seu início, ou seja, na 10ª edição deste festival. Recordamos então Butch Moore com I'm Walking the Streets in the Rain, a primeira participação da República da Irlanda no Festival da Canção da Eurovisão, que aconteceu no ano de 1965. Novas participações no Festival da Eurovisão só aconteceriam já na década de 70. Entre 1965 e 1971, nenhum país se inscreveu de novo para participar no Festival da Eurovisão. Todos os que nessas 6 edições participaram já eram países que, pelo menos uma vez, tinham representado ou se tinham feito representar no Festival da Eurovisão. Porém, em 1971, Joy Grech, vindo de Malta, trouxe aos televisores de todos os telespectadores a primeira representação maltesa no Festival da Eurovisão. Maria Maltia era o tema que inaugurou as participações de Malta, que uns anos depois teria um lugar cativo nos festivais de Eurovisão. Em 1971, era então a primeira participação de Malta. Joey Greg trazia o tema Maria Maldia. Um tema diferente, um tema com energia, com outra sonoridade. Não venceu e não convenceu. Mas ficou para a história. Mem šli durli s veljarin, niste nali jadilin, potirjali mi nidi tama pri fontanenku niste ni. Sabiš mohli si viser, ali mi vinte la vinter, il fortuna la adlimien, helu desi. Maria, Maria, Maria, ismek fu fontulat, isem ferri. Maria, Maria, Maria, Halward life washnin tantu sabi. Kulul hartengle shirar nar, ninjos me witlanchli jabuzeuch quigem far. Blu blu tau kainik spie, fissi madamistrie, denialit un vint malta, Maria al-Maldia. Memšli durli s veljarin, niste nali jadilin, potirjali mene vitama, penil fontanen kuniste ni. Saviš mohi si viser, albitin te la vilfer, il fortuna la admije, helu desi. Maria, Maria, Maria, ismek fu fonkulat, isem ferri. Maria, Maria, Maria, al-wart life wachnin tantu sabi. Kulur hat deklem shirar nar, ninjos me witlan chli, jabuzel chkui kevar. Blu blu tau tanik spie, fissi madam istri, denialit kum vint malta, Maria al-Maldia. E é chegada a hora de encerrar esta quinta emissão do programa Histórias da Eurovisão. Vamos encerrá-la de uma maneira diferente. Vamos ter aqui a primeira participação no Festival da Eurovisão do primeiro país não europeu. Mas, fazendo parte da European Broadcasting Union, tinha o direito de participar neste festival. Até porque em 1972, Israel transmitiu pela primeira vez no seu canal de televisão o Festival da Eurovisão, tal como exigiam as regras. Em 1973, Ilanit trazia o tema Eissam. Israel, até hoje, foi um dos países que mais títulos ganhou. O primeiro, ainda na década de 70, com o famosíssimo e imortal tema Aleluia. Mas não é esse o tema que ouvimos agora, nem é ele que vai encerrar esta emissão. Ouvimos sim Ilanit com o tema Eissam. Eu estou de volta no programa Histórias da Eurovisão daqui a 8 dias. Tenha uma ótima noite com a sua estação preferida, com a sua rádio Antena Web. Até para a semana. Yeah. că ce lifnea seara, bunele așa. Oh.